teus olhos mansos, teus olhares brandos, teus olhares calmos, teus olhares alvos me fizeram alvos desses teus olhares. Dentro dos teus olhos mansos, teus olhares brandos, teus olhares calmos, teus olhares alvos me fizeram alvos nesses teus pomares. Sensação de não ter ido, me perco em voo do véu, do vulto desse sentimento, pelos becos dos teus olhos deixei os meus. Poemas, me tire um verso, me atire pedras, me tire o ar. Dentro dos teus olhos brandos, teus olhares mansos, teus olhares calmos, teus olhares alvos me fizeram nesses teus silenciares, teus pomares, pelos lares vão-se os teus dentro dos meus. Miguel.